Ajuda, professor. 3-0, minha rapaz. Bona 738, desce via, chegada MOF até 4.000 pés, ajuste 904, Bona 738. Via até 4.000, indicador de coroa, ajuste 738. Bona Tower, Chimetrix 321, holding short, runway 10. Bona Chimetrix 321, maintain position, holding point 10. Holding position, Chimetrix 321. Olímpio 06, autorizada a classe, 0, vento 120 graus, 129. Eco, autorizado o voo local, 500 pés, sob a cola da RMAR, rumo para o azul, para prosseguir linha do litoral até o farol da barra, conforme solicitação. Aciona código 01134 e o controle 120-298. Mantenha escuta. Bona 738, controle. Siga, senhor. Está reautorizado até o nível 110, Cotege. Até o 110, o voo 1-9-7-3-2. Estimativo, 110 inicialmente. Prossegue Lima, Mike, Quebec. E na Quebec, chama a torre em 1-9-8-9-9-5 para prosseguir até o pátio 5. Tenho nível, desce e mantenho o nível 1970. Tenho tráfego em sentido contrário, subindo até o nível 160. Ativo. Tráfego está na sua posição 12 horas, 11 milhas, cruzando o nível 1940 em ascensão até o nível 160, sentido contrário. Oscar Golf Uniforme, autorizado cruzamento, táxi a Papau, estacionar Super Televisão. Oscar Golf Uniforme, autorizado cruzamento, táxi a Papau, estacionar Super Televisão. 9-6-3-2-1, clear to take off, runway 10, wind 1-10 degrees, 1-2-9. Take off runway 10, Sinatic-3-2-1. Olímpio 06, chame controle Salvador 120-8. Bora, controle Salvador 1208, Olímpio 06. Salvador, muito boa tarde, Olímpio 06, mantendo meu pé de corredor forte. Pouso 06, mantenha-se em condições visuais no meu pé no corredor forte. Reporte com 206 em Salvador, confirme seu tempo estimado de voo. Em torno de 2 horas de voo, porém, ao solicitar o regresso para o controle, vai para o circuito de tráfego. E aí vamos manter o circuito de tráfego visual, pistão 0. Toques bem repetidos. Gente, Olímpio 06, reposta com 20 milhas, Salvador. Reporta nada, 06. Via Coral, CD, Arubis, Dagov, conforme rota do plano apresentado, nível 1 centena. Cumpre perceba a saída coral, após decolagem curva direita. Aciona 5022 e a frequência do controle em 120 do sinal 8. Protegimento correto para acionamento fácil de decolagem sobre a torre 110 do sinal 95. Ótimo, Trumar, caminho 14, tem bom voo. Olimpo 08, confirmando. 08 ou Olimpo 06? Ah, correção. É Olimpo 06. Olimpo 06, mantém assim, em condições visuais no meu pé. Em regresso, ingresso no corredor Interlagos. Reporte quando rotatória. Ingressando no circuito, ou melhor, ingressando no corredor Interlagos e reportará na rotatória hoje, por favor. Faixa 4. Faixa 4, Chanel 6321, crossing 3000 feet, airborne, runway 10, on Arbor 1 departure. Chanel 6321, read the contact on departure, classified level 360 via Arbor 1 departure. Radio contact 360, Arbor 1, departure, Chanel 6321, request flight, left for intersection. Chanel 6321, you're clear to fly in a position. Clear, left for intersection, thank you, Chanel 6321. 795, desça para nível de voo 060. 060, azul 2705. Atingi 110, o voo 738. O 738, tráfego superado, desça para o nível de voo 070. Para o que mesmo, 738. Meia 142, chame o centro Recife em 12685, alterna 1245. Boa. Limpo 06, confirmando o circuito de tráfego na pista 17 ou 10? 10. Limpo 06. Autorizado, pushback é acionamento do táxi. Cidade 1809. Resumindo para 180, azul 2705. Passaria do 2231, voo na Pro de Serra Victor 366, descida para 4000 pés. Serra Victor 366, desce para 4000 pés. Sou 2231. Você autoriza o Olimpo 06 para o circuito de tráfego? Olimpo 06, chame agora a torre na frequência 198, decimal 95. Para uma torre, deixa 95, Olimpo 06. Olimpo 06. Olimpo 06, ajuste no 0 no 3. Autorizado perna no vento, reporte para gerar base. Vai prosseguir para a perna do vento e reportar pronto para gerar base, Olimpo 06. Patango Vitor, Índia Juliette, mantém-se em condições visuais via corredores 1.500 pés, reporte em Paripe. Vamos para Paripe, pode ir para bordo, com 0160. Vamos até a ponte Paripe. Autorização 230 para Sierra Brava, Alfa Romeo. Decola da 10, você que fez a ponta Aracaju, na Corpo. Só corrigindo o transponder 5057. Planejamento correto, me chama quando pronto para o push no 08. Maravilha. 2715, desça para 4000 pés. Ajuste no 014. 2715, descendo para 4000 no 014. Bota na final, bota na embaixo de trabalho, ele cura. Olha o Vitor Filo Quebec. Eu sigo a Vitor Filo Quebec. Livrando o 055 para a altitude transferida de Santana, estimando o pouso para 17-105. Gente, copiado no 795, não há prazo para reportar no setor, sem a frequência livre. Obrigado, boa tarde. pulou no 4, mantenha taxi hotel. 1738, confirme sua indicada. Mantendo 2359. 1738, redução de velocidade 2009. Reduzindo para 200. Flash Control, Channel 621, report traffic 20 miles, 11 o'clock. No, Civic Street. Serra Azul no Eco. Passa fora do solo, vento 1, 0, 0 graus, 129, do Azul. Quanto 6, decimal 0, backup 128, decimal 8. Receive center, thank you, Shania 6321. Ó, passarelo 2231, Serra Victor 366 iniciando, já totalmente visual. Passarelo 2231, complete final do procedimento, RNAV, chame torre 118, decimal 95. 1-8-9-5-14, grato. Torre Salvador, boa tarde, ó, 2231 da Passaredo, na final de 10 milhas da 1-0 visual. Passaredo 2231, ajuste no 0 no 3, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ciente, na sua escuta. Fundo no 4, autorizado o cruzamento, reporta ligando na taxa aí Delta. Cruzamento vai rodar na Delta, vamos lá. Para do Salvador, Serra Azul Eco. Serra Azul Eco. Proa de lado de frente, aguarde para o cruzamento do campo. Aguardando para o cruzamento, o Sérgio Lando. Seria o que está passando, quase chegando no 372 agora? Negativo, temos um outro tráfego aproximando no trânsito 368, Alfa Tango 72. Então, vamos para o 368 agora. Azul 2715, autorizado final do procedimento RNAV, descida para 2500, peça reforço quando estabilizado. Autorizado, descida para RNAV, final para RNAV, Azul 2715. Tráfego decolando aí em mar, aproximadamente 2 milhas da cabeceira 17. A seguinte vai aportar visual com tráfego, confirme, está mantendo 500 km o tráfego. Oi, Serra Azul Eco, próximo cruzamento. Serra Azul Eco, mantém o sensor, forma o tráfego final 1-0. Tem 500 pés, aguarde para o cruzamento do campo. Sim, Serra está mostrando posição. Serra Azul Eco, forma o tráfego, papa 3 Alpha Mike da Força Aérea, mantendo 1.500 pés na perna do vento, pistão 0. Está saindo o tráfego, Serra Azul Eco. Passarelo 2231, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 0, 0 graus. 1-2-9, informo o meu 4-4, na à esquerda da pista 1-0, não vai interferir com seu pouso, 500 pés, tráfego adicional, Alfa 3, Alfa Mike da Força Aérea, 1.500 pés, não interfere com seu pouso. Ciente, 1-2-2-3-1 e tem livre pouso na 1-0. 1-4, na Delta. 1-4, chamo o solo, 1-2-1, décimo 9. 1-9, 1-4, na Delta. Romano 4, ingresso via Alfa, me chama para ingresso de LED. Alfa, me chama para ingresso de LED. 3-1-4, após etapa e voa na Pro de Serra Victor 368, ainda precisa para 4 mil pés. Após etapa e voa na Pro de 368, ainda precisa para 4 mil. 3-1-4. 027, prepara da Euleda direto e aguarda a cópia. Gente, Vitorinho de Ajulia, corredor Interlagos, reporte quando na rotatória. 1738, início redução 1709, autorizada para o A do Serra Vitor 366. Gente, 738. Da cabeceira no zero. Oi, o Serra Azul Eco está aviso a aeronave na final da 1-0. Se autorizado, segue pela retaguarda, direto com o Bruno Litoral. Serra Azul Eco, sim, a retaguarda do ATR na curta, final 1-0. Está autorizado o cruzamento do campo. Reporte eixo no 028 livre. Reportará livrando no 0, César. E o controle 1 no 20 decimal 8. Autorizado Brasília 360, César 17, saída aba 1, aba 1, expressão alerta, para falar com o direito, controle 208, transporte 50. Protegimento correto, me chama quando pronto para o posto 04. Rumo 104, autorizado, ingresso via Juliette, pátio principal e Inter, quando no ponto de espera, acima da torre novamente. É 18895. Juliette, principal, acima da torre, 2895. O Xerele 227 é o número 2 para a Copa, prepara da Elia Derudi. Afirmativo, Vitorino de Juliette, da presente encontra-se no sentido de Buraquinho, mantendo no 1500 pés. Sete, viu? Felipe 06, mantém o setor sem TPI para a final da 1-7, forma o tráfego em aproximação, mantendo no 1500 pés. Livrou no 0, César Leco. César Leco, saldo para o Itapuã, qual é a transferência de controle? Aguarda, não é. Está autorizado para Ilhéus 240 nível, da cola na 1-0, cumpre o perfil da saída da El, Leda e após voa direto Ilhéus, onde procede via Golf 677, entrando por Coral. Aciona 5045 e o controle 1-20-8. Pulo autorizado, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Ciente, pouso autorizado, 17-5, ciente dos tráfegos. Torre Cordial, bom dia, boa tarde, Papatango, Vitorinho de Juliette. Papatango, Vitorinho e Juliette, deixa para 1.000 pés. Autorizado, final 1-7, guarde instruções. Informo P3 Alfa Mike da Força Aérea, mantendo 1.500 pés à sua esquerda, perna do vento, pista no 0. Está livrando 1.500 para 1.000, prosseguindo na proda 1.7, que eu entendi. Controle 1.2.0, décima 8. 1.2.0, bom dia. Aptator novembro 8.5.7, após decolagem, curva à direita. Aciona 5.0.6.2 e o controle 1.2.0, décima 8. Corrigimento correto, me chama quando pronto na remota, no 4. Reduzindo, minha 3 no 4. O azul 4462 para o destino. O 4462 desce para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 10 no 4. 050 como 0 no 4, ok. Azul 2715, Polo 07, direita, Polo Salvador, 121, 19. A direita, 1219, obrigada, Azul 2715. 22, 31, Juliette. Levanta a posição, vai guardar a passarinha. Quarta, 31. 1-8-9-5. Reduzindo, vai chamar 2-8-9-5. Isso é 4 Lima, no Pátio 3. Quem está Alfa Tilo, até o Pátio 3, 4 Lima, azul 27. 0-1-0 graus, 1-1-9, informo. Papa Alfa 3-2, mantendo 1.000 pés. No eixo de aproximação da 1-7, não interfere com o seu pouso. Sim, estaria o pouso na 1-7-3-2. Victor Índia Verde está completando 360. Possibilidade de pousar no 97 na retaguarda do outro táxi, na final do 90. Victor Índia Juliette negativo. Faça um novo 360 pela sua esquerda, toma o segundo tráfego, aproximadamente 6 milhas da cabeceira no zero. Alfa, quando no ponto de espera, 118, decimal 95, altímetro marca 1014, tem novo. Táxi autorizado, engenharia Alfa, no ponto de espera 895, 1014. Boa noite, 84, obrigado pelo trabalho. Fechando a 6314, ajuste no 013. Número 2 para pouso, para informação de tráfego, Papa Alfa 32, mantendo 1000 pés no eixo de aproximação da 17, não interfere com o seu pouso, guarde estalístico. 314. A Torre Olimpo 06, para informação, está mantendo 1500 pés no setor nordeste do campo, próximo à posição Lagoa. Olimpo 06, ciente, no tráfego a reportar. Quais instruções? Está aguardando instruções do Olimpo 06 em curva pela direita. Voo 1732, solo 10, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita 219. O 1732, se possível, agilize a liberação da pista. Estamos liberando. Qual é o Gol 659? Gol 659, prossiga. Graus 119. Livre pouso 6314. Vitor Linha Juliette, autorizado final do 17. Guarde. Eixo da 1735 livre. Júlio. Olimpo 06, autorizado. Perna do Vento, pista 10, quais instruções? Seguindo para a Perna do Vento, pista 10, Olimpo 06. Positivo. E a Alfa está excelente, aguardando. 4065, autorizado a alinhar e manter pista 10. A língua para 366, descida para 4.000 pés. Após estar, vai voltar 3.66, descendo para 4.000. De azul, 4.462. Salvador, número 4, mandou o ponto de pé para o Salvador. Número 4, mandou o ponto de pé. Muito tarde. Vai coordenar, para o Salvador. Número 659, cópia. Outro flashback da 3567 no 04. Nós? Livre no 7, viu? 3 Salvador, voo no 884, pode esperar dar no 10. Voo no 884, manter para esperar. Será? Esse é o 6314, prossegue de alfa, me chamando de Juliette. Vamos para a Juliette, vai chamar. O 659 da Gol, na escuta? Tá na escuta, o 659. O 659 está autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 10, cubra o perfil da saída da Euleda Irumi, onde intercepta pelo November 857 e prossegue conforme. Faz decolagem em curva direita. Aciona 5054 e o controle Ira 20, decimal 8. Capitão Médico, qual é a próxima quando pronto para o posto no 10? Camarão, obrigado. Vitorinha Juliette, afirma. Solo para o Zuno 3, autorizado backtrack, táxi via pista, reporta livrando na costa. 3192, acione identificação, voando Mari para interceptar a chegada Mari, desça para 1050, o ajuste no 093. 050, Tomari, desça 3192. O 4462, autorizado final do procedimento, a RNAV descendo para 2500 pés, reporte quando estabilizado. 2500, descendo, reportaremos estabilizado, 4462 da Azul. Departure Control, Destino Azul, 4065. 4065, radar contact on departure, climb to flight level 320 via Del Departure. 320 Del Departure, may I fly direct to dial position? Azul 4065, after 2000 feet, you see your flying leader position. After 2000, direct leader position, Azul 4065. Meia-dúzia aguardando instruções, voo 2097. Vai parando através do meia-dúzia aguardando 2067. Tirando base, apontará final, trem baixo, travado, Brasil. Parte para Juliette, o gol no 738, pode confirmar qual seria a nossa posição? É 09 no parte principal. Positivo, 09. Você vai manter a posição antes do Juliette, aguardando instruções do meu 738. Positivo, vai manter. Para o 73567 com 183 a bordo, alternando com 23 horas e 40. Segue em Índia Alfa, ponto de espera, 118.95, altímetro marca 1014. Tem um novo voo, até a próxima. Fica todo, deve estar com a espera, 73567, obrigado, boa tarde. Gol 207, segue o tráfego da TAM como número 3 no ponto de espera, via Índia Alfa. Quando lá, 118.95, altímetro marca 1014, tem um bom voo, até a próxima. Confirma, gostaria de ver gol no 620, afirmativo, redução de velocidade 2509. Valeu, Romba, no 4 decolado na Coral, usando o 910. Bom, no 4, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o voo no 00. Coral para bater na Coral. Gol 2738, vai escutar o que fala. Autorizado, Serra do Oeste, reporte no local de sobrevoo. 1738, vai escutar. Grupo 06, autorizado, toque arremetida, pista no 0, vento 120 graus, 129. Vive toque arremetida na pista no 0, Olimpo 06, tem baixo checado. O Chile 63 do Nuno, na escuta de sol. Foi alvo, quando 4. Estamos na escuta. Como recebe? 5 para 5. Obrigada. Gol no 738, na escuta? Na escuta. Ingressos e Juliette para o 09, no parte principal. Ingressos e Juliette para o 09. Oceaner 6314, segue o tráfego da Gol, seu gate é o 05 no parque principal. Segue gate é o 05. 2, complexo final do procedimento, RNAV, chame a torre na frequência 118.95. 118.95, chamaremos. Bom trabalho, senhorita. Obrigada, bom pouco. Beleza. No 884, autorizado, alinhar e manter pista no 0. Torre Salvador, uma boa tarde, de Azul 4462, estabilizado. Azul 4462, ajuste no 013, continue a aproximação, informa o Boeing da Gol, alinhando para a decolagem na pista no 0. 1-0, 1-13, estamos atentos de Azul. Olimpo 06, o que arremeteu aos 1-8, curva à esquerda, 1.500 pés, reporte perna do vento, pistão 0. Na esquerda, 1.500 pés, perna do vento, pistão 0, reportará 0-6. Colega da Gota, com algum problema aí na TAC-3? Olha, infelizmente, amigo, eu parei aqui, os passageiros levantaram, eu não posso andar com o passageiro em pé. Deus, o avião não é ônibus, não. É, o pessoal parece estar preocupado, né? Salvador, boa tarde, 13567, ponto de espera para cá. 13567, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3567. Continuar com o Guincanal, tá certo? Afirmo, 09 adicionou. 65. 6314 ou 05? 10, obrigado. 0. Livre pouso de azul 4462. Projeto 06, faça um 360 pela sua direita. Guarde suporte interceptando perna do vento, pistão 0. 360 pela direita, reportará reinterceptando a perna do vento da pistola 0, Olímpio 06, está mantendo 1.500 pés. 1-1-1-8-8-4, decolado 2-1, chame controle Salvador, 1-2-0, décima 8. Salvador 2-0-8-8-8-4, obrigado. Você decolou, passa 3.000 na Fuca. 1-8-8-4, contato radar na decolagem, vai via saída Fuca para nível de voo 2-3-0. 230 de Apuca, 1984. Na frente, 3567. 1357, após o pouso do Embraer da Azul na pista no zero, está autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Pode Embraer e manter, 3567. Isso é negócio 2835, take over day. Este mesmo no controle do sistema, vai entrar em contato com a sala S. Mantendo escuta, por gentileza, ou se é algo teórico. Azul 4462, solo aos 22, direita, São Salvador, 121, décimo 9. Direita, 219, Azul. É meio 4000, tanto fez, 1-2. Autorizado o voo local, a princípio se decola mil pés restrito corredor AC. Não se considere, mas eu me escuto aguarda só para a condenação da sua saída. Você prefere Coral por 10 milhas e após prossegue para Salvador ou confio? Charlie, 4 meia dúzia de milhas oeste de Salvador, serviço aéreo encerrado, mantenha o voo no 00 para serviço de informação e alerta, chame o centro na sequência 1260, alterna 1288. Bro. 4462 prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa chamaria a senhorita antes da Juliette. Salvador, gol na 659, foi seu estacionamento, no 190. Na 659 autorizado, para o estacionamento sanitário. Livre, chama tarde pela 659. Olha, o Sierra do Leco. Prossiga, Zuleco. Autorizado a presença, segue no próprio animal, né? assistente autorizando a prodir Rimal Serra Azul Eco, reporte visual. Dilete para a Delta, cópia. 1-2-5-4-5. Recife 2-6-8-5-2-5-4-5, no 8-4, obrigado. Segue Valença conforme. É, aciona 0-1-1-7 e o controle 1-2-0-8. 7. 3567, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Subindo via Arbor 1 ao 360, 3567. Tracionamento táxi, decolagem 118, destino 95, altímetro 1014, tem bom voo até o regresso, Delta. Essa é a posta quanto estabilizada. 2500, estabilizada, 3196. Papa Romeu, Sierra Azul Eco, chame a torre na sequência 1-8-9-5. 1-8-9-5, Sierra Azul Eco. A base é ponto final para o 0 Olympus 06. Olympus 06, transformação, informe helicóptero, 500 pés, seguindo para o setor noroeste. No setor noroeste. Ah, sentido do tráfego ainda não visual, Olympus 06. É o centro chamado Rumbo do Plaza, é o Fábio 23 ou do Plaza? Fábio 23 ou 4 com o Plaza? Pelo táxi. O Sierra do Leco está da cidade baixa para Rinoaco, eu mandando 500 pés. Sierra do Leco autorizado, reporte, autorizado aproximação para Rimar, reporte curta final. Reportar na curva final, Eco. Após 466, o 620. 120 no 7, decolado aos 26, chame controle Salvador, 120-8. Pode chamar controle, obrigado, 20 no 7. 1959, claro, está com 182. 3,50, perna Campinas. 2017, cruzando 1.500 para 200. Voo 2017, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 240. Via da EL para 240, corrigindo 2017. 14, na ponte espera 295, na batalha. Boa. Voo no 620, informa o tráfego que o precede, encontra-se na posição 2 horas, 10 milhas. Airbus 320 com ground speed de 2009. Grato no 620. Controle de gol 2017 completamente visual, setor. Autoriza genérico, possível? Voo 2017, autorizada pro de Leda inicialmente, aguarde a autorização do centro. É, de Leda, 2017 aguardando. Tensionamento do estranho, 2267, na posição no 4. 3567, autorizado, voa Leleco. Voa direto Leleco para 3567. 2197. Estabilizado. Afirmativo. Então 3192, procedimento RNAV, chame torre 1-8-9. 2-8-9-5, obrigado. O 2017, autorizada para o Odiné. Para o Odiné, obrigado. O 620, autorizado final do procedimento da RINAV, descida para 2.500 pés, reporte com a estabilizada. Quanto vai estabilizar, 620. 10, informa o helicóptero em aproximação para heliponto que fica a aproximadamente 3 milhas da cabeceira 17. Vai custar 500 pés. Tá, sentido do tráfego, no visual, foi na esquerda, para o 1.500, perna do vento, reportará o link 06. Tan 3192, boa tarde. Tan 3192, ajuste 1-0-1-3, tráfego abstrato, os autoridades pistam 1-0, centro 100 graus, 13 nós, informa o P3 Alfa Mike da Força Aérea, mantendo 1.500 pés, perna do vento, pistão zero, tráfego adicional, helicóptero, segue para pouso, em L ponto, aproximadamente 3 milhas da cabeceira 17. Entendido, pouso 10, estão 3192. Juliette Bravo Delta, autorizado, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Flip 06, passa um 360 pela sua direita, reporte reinterceptando perna do vento, pistão zero. O 06, até avisar com o tráfego na final, tem condição de prosseguir com o número 2, é possível? Olha, 06, negativo. Informa um segundo tráfego em aproximação, aproximadamente 9 milhas da cabeceira no zero. Ah, sim, 360 pela direita, o 06. Oi, boa tarde, igualmente 59, ponto de perdão, 90 está pronto. Plano 659, mantém o ponto de espera. Informo dois tráfegos para pouso na 10. Só se quiser aguardar na 659. Sorriu, Serra do Eco, sinal em mar. Serra do Eco, vento no aeródromo 090 graus, 129, reporte solo controlado. Vou dar um solo, Serra do Eco. Está com você, né? 627, 197, Capoá. 4 horas, alterna Guarulhos. 197, 4 horas, Guarulhos, confere? Contorno a parte em Israel, sua ponta de espera 10295, altímetro 1014, tem um bom voo, Oxalé 6227. Por isso também, até a próxima. Delta, autorizada a colapso 7, vento 100 graus, 119. Se azul eco, falou para os 3-1 no corte, frequência livre. Zuno 92, falou aos 3-1, direita, Sol Salvador, 121, 19. Ao liberar a direita, 129, o Té, 3192. Voo no 620, na escuta da 2. Solo Salvador, boa tarde, o Té, 3192, livrou. Boa tarde, Té, 3192, procede via Alfa Juliette, da 612 no pátio principal. Alfa Juliette, 612 no pátio principal, Té, 3192. Tráfico adicional P3 Alfa Mike da Força Aérea, perna do vento, pistão zero, mantendo 1.500 pés, o pouso está autorizado, pistão zero. Vento 100 graus, 119. Sérgio, meu Deus. É da Motiva, onde intercepta a Perzulu 10, por base, a Perzulu no meio, após no confins, a Perzulu 21 no conforme. Após a colagem, curva à direita. Aciona 5102 e o controle 120 de sinal 8. Está confirmando a rota, bem certo? Upper Zulu 10, Pubada, Upper Zulu 6, Fosmo, Confins, Upper Zulu 21, Mochete. Um pouquinho mais devagar. Só um minuto. Upper Zulu 10, Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor, Pubada, Upper Zulu 16, Cosmo, Papá Oscar, Serra Mike Uniforme, Confins, Upper Zulu 21, Bumochet, Mike Oscar, X-Ray, Eco Papá. Ok, então autorizado Guarulhos, nível 340, escola da pista no zero, da Eulinda Montes, após o Pesulou no zero, até pro base, Pesulou no meio, Cosmo, Confins, Upper Zulu 21, Bumochet. Cola com curva direita, 5102, transfone 208, controle, está 3155. Quantos jumentos corretos me chamam quando eu falo para o boost no 11? Ah, obrigado. 227, mantenha o ponto de espera. Prossiga. Gente, um minuto, por gentileza. Solo 620, no solo 34, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 219, 620. Salvador, boa tarde, gol 9609, livrou. Para o grau 109. Livre decolagem, 0, gol 9659. Thiago Kioska, reporte a linha de pronto, cabeceira 17. 06, autorizado base, reporte sinal, trem baixo travado, estando 0. Base, reporte sinal, trem baixo checado, 0B. Caso eco, prossiga. Azul Eco, ciente, grato pela informação. Serra Golf Oscar, negativo. Vamos tráfego a aproximadamente 5 milhas da cabeceira no zero. Prossiga. Só para confirmar a rota, hein? Tem uma rota apresentada aqui, diferente da autorizada, só para confirmar. Se você estiver realmente correto, está feito, porque a nossa era via Pedro 10, viraria um mar de Pedro 44 pagode. Não atraso para reportar no setor. Reporte quando para descer. Controle Salvador, boa tarde, gol no 659, da Euleida, passa 1 no 1500. Gol no 659, contato radar na decolagem, supra para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizada para o Euleida. Nível 360, da El, após 2000, direto Leidão, no 659. Olhe, só passando direto Bravo Delta. Prossiga, Bravo Delta. Condições Vitor Bacchiali, propõe da presente, 045. Direto, Valença. Gente, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, plano IFR cancelado é o 1737, autorizado 4.500 pés na proa de Valença. Juliette, Bravo Delta, reportará para iniciar a descida. Controle o gol no 659. Prossigo no 659. A nossa autorização foi após a El, voar direto, Mirumi. A senhora está falando voar direto, Leda, confirma. Vou no 654, informo que o plano é da Euleda e Rome. O controle autorizou voar direto Leda, inicialmente. Não, eu estou falando que a nossa autorização e o nosso cotejamento foi da El e Rome. Então vamos voar Leda e não é o 654, é o no 659. Vou no 659, vou em Leda, aguardando a proa de Rome. Ok, vai voar Leda. Estou só reportando que a autorização no solo foi diferente dessa, ok? Eficiente, informo que o plano que nós temos aqui encontra-se como da Euleda e Rome. Ok, o plano é esse, mas a autorização e o cotejamento foi outro. Liguei para eles, ele feia, pesulou no zero, vira aí um bairro, pesulou 4-4 pagode. Aí eu vou pagar uma nova cota para o senhor, tá ok? Ok, vai lá. Livro 06, do PRMT aos 38, curva à esquerda, 1.500 pés, perna do vento, pista 1.0. Perna esquerda, 1.500 pés, perna do vento, pista 1.0, limpo, 06. Confirme seu estimado, tempo estimado de voo. Sim, está presente aproximadamente mais 1 hora e 40. Gente, Juliette, para a voo de treinamento. Excelente proficiência técnica de tripulação. Sim, confirme. Agora o pouso em Valença ou pouso em Salvador? Tá, TGL em Valença e após retorna a Salvador. Eficiente. Black Bravo Del. É o 340. O transponder é o 5102 e a saída é da Alegamontes. Agora sua rota é a Pendulum no 0, Piraí, Umbásia, Pendulum 44, Pagode, curva pela direita após decolagem. Pessoa Maré, 340, da Elia da Morte, Pessoa 10, Piraí, Umbásia, Pessoa 44, Pagode, 3, 4. E aí, se colocou no Pro Tribusta? Diz que Oscar Fox, me escuta? 4.000. 235 autorizada, destina para 2.500 pés. Autorizado final do RNAV, reposto com estabilidade. Ok, 2.500 pés. Autoriza, nesse caso, o Travol 366, passar para 2.500. 3835, confirme sem referências, consulta. É, inclusive com a ilha dos frades aqui. Gente, autorizado, volta a vitor 366, destina para 2.500, reposto com estabilidade. Afirmativo, vou no 366 para 2.500. É para estar estabilizado, tá? 323. Serra Golfe, Oscar, Livorno 028. Serra Golfe, Oscar, prossiga Litoral Norte, guarde para transferência. Aguarde a transferência, Golfe, Oscar. O 06 está pronto para girar base. Olímpio 06, autorizado base, reporta final, trem baixo travado. Reporta final, trem baixo travado, 06. Ok. Papá, papá, Mike, Golf Mike. Confirma autonomia alternativa. Isso, Oscar Fox, vamos à cópia? Já recebi a sua rota de tal centro. Oscar. Oxanê 6227, decolado aos 41, chame controle de Salvador, 120, décima 8. Decola na 127, cumpre o perfil da saída da Euleda. E após voa direto, Vitória, aciona 5107, o controle 120, décima 8. Matias. Voo no 659, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna no 2835. 251, 2835, no 659. 6355, para matar mais. 6355, você me escuta, aguarda. Sim. Isso que é o que me fala, o perfil de saída que você vai cumprir vai ser Dael, Delta Alfa, Eco Lima, Leda, Lima, Eco, Delta Alfa, e após direto, Porto Seguro. O de intercepta é o Pendulum 44 e prossegue até Vitória. Voa direto Porto Seguro. Porto Seguro, onde intercepta a Pendulum 44. Pendulum, a Pendulum 44. Isso que Oscar Fox, para acionamento, táxi de decolagem, torre 118.95, altímetro marca 1013. Confirme só o táxi que se encontra e pessoas a bordo. Salvador, Papa Romeu, Serra Golfe Oscar, decolado da 197, mandando corredor forte a 1.000 pés. Na 3835, completo final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 118.95. 1895, tá 3835. Confirme para o controle. O Papa Romeu, Serra Golfe Oscar, decolado da 17, corredor forte 1.000 pés. Tem a prova de decolagem até 1.500 pés, informo Charlie 150 afastando pelo litoral à sua esquerda, mantendo 1.000 pés. Ferrata de decolagem até 1.500, o Olympus 03, após curva esquerda para a perna direita. Nível Golfe Oscar. Gente, Serra Golf Oscar, autorizada a subida para o nível 045 na proa de Alagoinhas. Fique atento à área proibida de Camaçari. Ciência, autorizado 045, proa de Alagoinhas, Serra Golf Oscar. Direita, corredor Axé, no farol de Taponcha, no controle 120.8. Baixa, controle 120.8. Tá, no setor, chame no regresso. Regresso, tempo aproximado de mais 1h15 de voo, o Romulo Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, é o papapapá Mike of Mike. Papá Mike Golf, Mike, mantenha-se em condições visuais no meu pé, corredor Axé, reposto quando no farol da barra. Ok, é possível seguir a 500 pés sobre água? Papá Mike Golf, Mike, autorizado 500 pés, linha do litoral, reposto no farol da barra. Mike. 35, ajuste no 0 no 3, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1,00 graus, 1,29. Informa o Traco, P3 Alfa Mike, força aérea, mantendo 1.500 pés, perna do vento, pista no zero, tráfego adicional, helicóptero, decolado da pista auxiliar, afastando pelo litoral sul à sua direita. Afirmativo, está acompanhando a movimentação do tráfego, está prosseguindo com o posto, Cassiano 90-33835. E o controle 120.8. Professor, conforme então, disse o 360, você cola da 1-0, primeira curva direita, você precisa da El, da Monte, vai, você acerta Zulu 1-0, roubável, por Zulu 1-6, boa Zulu, conquista por Zulu 1-0, agora 5-1, 1-6, no transponder, 1-2-0-8 ao controle, é o chineamento 355. O chineamento 355, a parte com o fim, você intercepta por Zulu 2-1. Zulu 2-1, aqui ó. Colocando o pronto para o curso. Obrigado. Visual com tráfego na final. Autorizado, alongo e para a sexta número 2. Felipe 06, ciente. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Perna do vento, aguarda para girar a base, Olímpio 06. Tem 4 minutos, Serra Golfiosa. Gente. CNR 6227, no centro Recife, em ano 251, na alterna no 2835. 251, 2835, na 227. Reporte na final, trem baixo e travado. Gira base, reporte final, trem baixo e travado também. Do táxi da Fátima no Índia, ponto de espera de 1095, o ajuste 1013, boa viagem. 1013, transfronado, ponto de espera da 10, chama 1013, obrigado, boa tarde, foi linha 223, 1895. Salvador, uma boa, 3835, 3835, fique atento ao carro Polo e segue o mesmo até antes da Juliette. 3835, vai seguir o Polo até a Juliette. Vira ordens aí no setor da Alfa. Ace.